motivo não é mais eu. Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu. Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida.